Muito bem. Então, agora vamos dar aí início à nossa segunda parte de trabalho e diálogo. Tudo bem, padre? Disse sim, se filho, se dá um enxandamento, que nós vamos trabalhar, filho. Padre, antes da gente falar daqueles assuntos que eu propus, conta pra gente um pouco, pra gente saber como é que é a interação entre os espíritos, entre os guias de diferentes pessoas. Como é que chegou para o senhor esse convite para falar no diálogo com os espíritos? É como eu disse, filho, esses pares, essas correntes que nós as divulgamos, a gente busca as brechas, né, filho? E quando essas brechas são colocadas, esse é um trabalho, nós não fazemos brincadeiras. Aí nós fazemos as trabalhos com muita seriedade e nós vemos o alcance desses trabalhos. Então, muito antes de tudo isso foi muito visto, foi muito verificado, foi se verificado os pontos bons, se verificado os pontos ruins. E este grandeja, ele se foi colocado seus guias de trabalho, se foi colocado as correntes que militam junto à estrutura de que organiza, e junto à estrutura de que promove. E quando este viu que o trabalho, embora este não vai ser interpretado assim, mas o padre já sabe, mas como não foi feito para colocar este amor, então este padre se bem quis, este padre se bem colocou, e este padre aqui se coloca para se levar este testemunho. Como é que o padre vai receber as críticas que vão fazer em termos de dizer que, porque isso é natural que aconteça, que ou o trabalho não é sério, ou o próprio médium está se passando pelo padre? Como é que isso deixa o seu coração triste? O senhor já espera isso natural? Como é que o senhor vai reagir a isso? Para este trabalho ser bom, para este trabalho nutrir de coisas positivas, este trabalho precisa ser criticado. Porque isso vai fazer este não pare, este é uma pessoa melhor. Porque este padre se aprende na crítica, este padre se constrói coisas melhores, este naquilo é que é colocado que o padre precisa melhorar. Só que não é este poder esquecer que este padre tem uma consciência limpa, este padre tem um amor próprio, este padre tem Deus vivo dentro do coração, e este padre não se coloca como marionete. Então este vai ter as críticas que vêm, este vão ter as críticas que constroem, e estes vão ter os trabalhos que se elogiam. Este de tudo isso, filho, este o que mais o padre preocupa, este são os elogios, filho. Quando estes elogios, este mexer com este ego este do filho, quando este mexer com o ego este de qualquer filho, aí este padre se preocupa, porque este padre perdeu o elo. Perdeu o elo, este do que faz este padre ser bom trabalhador junto ao filho. Então é isso que nós estamos sempre conversando, é isso que nós estamos sempre galgando este melhor, para que nós não podemos perder o nosso fluxo, e não se podemos perder essa harmonia de trabalhador. Então é que chegam as críticas, estas não atrapalham. Este atrapalho é essa perdição pelo seu próprio trabalho. Nossa, se pudéssemos agir dessa forma perante as adversidades da vida, sobretudo quando uma crítica maldosa nos procura, o senhor acredita que seríamos mais resistentes a tais embates? Nós só podemos deixar a crítica encontrar espaço nós, se ela tem viva dentro de nós. Se alguém vem e fala uma coisa, esse padre. Se o padre tem essa coisa viva dentro dele, esse padre vai fazer este um barulho tal, para que isto possa ser trabalhado, porque este padre vai ficar incomodado. Agora, aquilo que é dito do padre, que não vive, que não habita o padre, este padre este não consegue sentir. Este padre não consegue ficar sofrido, porque este não é um amor que vive no padre. Mas é aquilo que é dado de coração, este de coração o padre recebe, mesmo este sendo este negativo. Porque este tudo que este com amor, este com amor este constrói. Este independente de qual a mensagem, com amor este constrói. Agora, eu com dor, eu com ódio, eu com inveja, eu não constrói. Então, eu não me dá força, eu nem para ajudar como trabalho. Então, aí que se venham essas críticas, que elas que sejam bem-vindas, que elas se possam se florescer, mas se elas se um dia, como disse da água, a um dia elas poderem germinar esse filho que hoje critica, esse padre que cumpriu o seu papel, esse padre esse fez jus ao que aqui está. O padre Junqueira, qual que foi o trabalho mais difícil que o senhor participou enquanto espírito? Há muitos os trabalhos as têm as suas dificuldades. E todas as dificuldades, o padre sempre vê as dificuldades, as quedas que estão ocorrendo àquela hora. Aquela hora é sempre a mais dificuldade, porque é a hora que o padre coloca todo o seu acervo em bem daquilo que está sendo trabalhado. E cada filho, cada filha, a tem muito que carregar. A coloca uma coisa que nem sempre é o que está à nossa vista. Nossa. E qual que foi o maior bem que uma entidade já fez para o senhor, de espírito para espírito? Qual que foi a maior bênção que o senhor já recebeu? As entidades aceitaram o padre como ela é. As entidades aceitaram o padre como ela é. Mas assim, por que que isso seria difícil? Filho, a gente não diz o padre de forma de ser difícil. Mas a pergunta que foi dada a este padre, qual se foi a melhor? E se a melhor foi receber o padre, este padre se na sua pobreza, receber o padre se na sua forma de ser, porque este deu tempo para o padre se transformar, este deu tempo para o seu padre olhar ao lado e este ver as coisas boas que a vida trazia a este padre. E este tempo foi o tempo que este padre precisava para que este padre pudesse se construir este coisas melhores na sua vida. Por isso que este foi a maior grandeza que este padre ganhou. Eu só expliquei isso de uma forma resumida, eu só expliquei isso de uma forma mais simplificada. Quando eu estava este dizendo este filho, este das dificuldades, este do trabalho, este muito, este chega este a casa, este pede uma coisa a este padre, a este negro, a este caboclo, a este quem for, este do trabalho. E este, quando este pede, este não pede, este é o que eu preciso. Este pede, este é o que acredita, este pede, mas este não pede o que eu preciso. Então, isso este é a dificuldade que este padre vê. Este vê a dificuldade, este nos pedidos, este é por mais simples que são. E tem pedidos que são de clareza, tem pedidos que não são. Mas a aceitação, este filho, este vem, este padre faz, este é aquilo que ele quer receber, este é aquilo que este tem compreensão. Por isso que também este padre se diz de forma resumida. Este padre não explica muito esta forma de trabalho. Este padre não se vê direito de explicar esta forma de trabalho de cada um. Mas este padre só diz assim resumido, porque este cada filho é filha, este na incompreensão que vive, na incompreensão que passa, e é na incompreensão que quer receber. E este filho, por vezes, não quer receber o que precisa. E este é o difícil dos trabalhos, porque não está vivendo os trabalhos, está vendo os trabalhos, e este fica limitado porque não sabe se o filho quer de fato ser ajudado. Uma personalidade bastante conhecida no meio espírita, certa vez, teve a oportunidade de falar o que pensava sobre o espírito do Preto Velho, e usou os termos atavismo piegas, de espírito que ainda está preso ao passado. E quando a gente estuda o que, que é atavismo, a gente sabe que culturalmente a gente usa esse termo para se referir à recuperação de atitudes ou tradições ancestrais que teriam permanecido latentes durante longo período de tempo no espírito, né? Mas ele se refere a que este tipo de atitude, o espírito, não, desse tipo de atitude, o espírito não consegue se desvencilhar. E piegas, a gente sabe que é aquilo que apela excessivamente para o sentimento. Então, padre, vamos quem sabe até responder se essa dúvida surge também pelo fato do senhor se apresentar como padre Junqueira. É atavismo piegas da sua parte vir e dar este nome? O senhor estaria, por acaso e por essa razão, sendo um espírito atrasado? Este filho, este Deus é uma aula. Este disse, este é um monte de coisas. Este fez, este é um monte de explicações. Sim. Mas este vejam, este tudo, este termo. Este tudo, este expressão. Neste mesmo termo, este no mesmo expressão, este padre, este padre. Este padre, este tem sua ligação. Este padre tem sua corrente. Este padre, este vem padre, este vai ter aquele que vai se ver assim, porque um dia este padre foi padre, este padre tem que voltar padre. Este padre, como disse, este padre, este usa uma simbologia, simbologia para que este padre, este possa mostrar, este que a grandeza do pai está maior que a religião. Nós não defende este bandeira de religião nenhuma, este nós defende este grandeza, este do espírito nobre. E este espírito nobre, este não está este por palavras, este espírito nobre, este não está por atitudes, este está este pela sua maneira, este de se fazer, este conduzir. Então, este veja, se este padre este coloca este não nome, este coloca este não título, este coloca este não que for, é como diz, este vai ter aquele que critica, este vai ter aquele que elogia. Este padre este de tudo isso. Este pode ser um atrasado, este padre pode ser um charista, este padre pode ser dar os títulos que for, mas este padre este não deixa de ser o padre que é, este padre não deixa de ser trazer este a luz que traz, este padre este não se elimina este da corrente que é, este padre este não teste e põe tudo aquilo e que vem este como força maior, este como força de trabalho. E este grandeza, este inabalável, este independente, este compreensão. E vai ter aquele tempo, este filho sabe, naquele tempo, este que um explica, este melhor. E vai ter o tempo, este que um, este compreende melhor. E este padre, este diz, este que, este de tempo ao tempo. Este vai ter este tempo que o filho este precisa, como o seu padre precisou de tempo. Então, este tempo, este faz a resposta este da luz e do mistério. Este faz a resposta, este a luz, este do amor. Então, este vejam, filho. Este digam, este que digam. Mas este, enquanto este padre fala, para este poder dizer, este vai ter que escutar o padre, não vá? Então, este está dando oportunidade para este padre este pôr a semente. E este padre só vê este fazer isto. Dei o título que for, dei a informação que for, dei o rótulo que for, mas eu coloquei a semente em você, filho. E essa semente, isso não é a semente do padre, isso é a semente de Deus. E essa semente de Deus, esse filho, você vai ficar muito preocupado, porque essa semente de Deus, você encontra espaço, essa semente, essa é tão rica, essa é tão viva, essa é tão cheia de luz, que ela vai destruindo todas as malvadezas, ela vai eliminando todas as caras negativas, ela vai te revertendo, ela vai te mudando. Então eu vou dizer a este filho que estou este outro lado, escutando este padre. E este padre já não está nem com mentira, que já está logo dizendo, que já está colocando a semente viva. E o cheio de malvadeja, eu diria ao cheio que escuta este padre, cheio ficar preocupado. Porque este não conta espaço em você luz, e essa luz é que o padre veio fazer, este colocar luz, este por palavra, por este mecanismo, por este meio, e este é o caminho do padre. Então este eu digo, filho, este é o título que for, este nome nobre, nome feio, este nome tudo, este o padre acha este até bom, porque este é um jeito este de recordar o padre, este é um jeito. Este um dia, este diz a história, este foi colocado este em cima de uma mesa uma planta e este planta foi reclamada. Assim este diz a história, que este quando este vem um preto, este quando este vem um caboclo, este espírito atrasado. Hoje, este padre olha tudo que casa, este vê tudo que nome, este até aquele que se nem incorpora chonfagia, e hoje todo mundo quer ser preto, e hoje todo mundo quer ser caboclo. E este padre diz, este modismo, ou este é o que viveu lá atrás, e este é o que viver agora de novo. Este novo padre, porque este padre é bom, este tem que ser doutor, este tem que ser médico, ele tem que ser, como é que fala, este presidente, ele tem que ser, como é que diz, esses nomes todos que vocês dizem, e este padre diz, é quando é título, é tudo nome que se dá, este não diz quem são, este não diz o que eles fazem, este não diz os que eles pensam, este não diz os que culpem, e este padre está sendo bem caro hoje, sendo bem caro, este é o padre que vem fazer. Este é muito mais que esta palavra, este padre, este é um sementeador. Então você não quer mais chamar este padre, chama ele sementeador, porque essa semente eu estou colocando em você. E essa semente ela vai buscar espaço em você. E essa vai fazer a diferença em você. A hoje, a depois, e aí eu chamar o nome que você quiser. Oh, padre Junqueira, graças a Deus. Então, seria então mais útil analisar o conteúdo da mensagem passada do que julgar a entidade pelo nome que ela deu. Seria isso? Se você chega numa casa, filho, e vê ela toda bonita, a vê toda cheirosa, ao você mede o tamanho do trabalho, ao se ver a consistência do trabalho, aí tem filho e filha, quem está em casa, assente o trabalho e sai pior do que entrou. Vai ter casa que é triste, pequena, petada, calor, mas resolve. Me diga, qual a melhor? Sim. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, amém, amém. Graças a Deus. Então, vamos aqui falar também aqui agora então um pouco sobre as mulheres. Quem que é Nossa Senhora no mundo espiritual? A Mãe de Jesus. Nossa Senhora. É um espírito. Pode falar. Olha, filho. A cada um vem de um jeito. Como? A cada um vem de um jeito. Uhum. A cada um cumpre de um jeito. Cada um vê ela de uma maneira. Esse filho, essa filha, esse tem uma compreensão, não tem? Sim. Esse outro filho, esse outro filha que escuta, a gente tem outra compreensão. A cada filho e filha a diviniza. A cada filho e filha a se cria uma forma. Até aquele que fala, a Virgem Maria, a Virgem. Jesus já não vem, este por concepção, não tem este. Este não é este a corrente que este todos falam, este acredita. E este diz, este então Jesus veio, este mudou a lei. Este é a lei de matéria, este é a lei de carne, este qual é? Este é um filho, este junta, este é uma filha, e este é por conjunção carnal, este é filho, este é filha, este é cria, este é um prole, não é? É. E aí este filho, este filha, este diz, este padre, este está blasfemando. Este padre, este não sabe o que diz, este padre está doido, este padre veio do além, que este volta e o além, este não é? Sim. Porque este filho, este filha, este sabe, este paralisado, este não quer gritar, este não quer, este não quer visualiza, e que não se diga diferente. Este não é este passagem, este terra, este quando este do outro lado, este igual pergunta, este filho fez. Este quando chega do outro lado, este descobre, este de outro vê, este de choque, e assim cada um deu jeito. Este é a mesma forma. Este tem coisa que este padre, este melhor, este não cultivar. Este tem coisa que este melhor, este não cutucar, este por não ter, este melhor, este decepção. Este tem coisas que este padre se diz e que este pode dizer, e que este não se faz e se valia, porque este vai ter filho e filha, este não está pronto para receber. Então, este padre se diz, este Maria, este é uma divindade, este Maria, este andou na terra, este Maria, então este é espírito. Agora, este Maria, este veio e terra, este para receber, este Jesus é de luz. Então, este Maria, este não poderia ser qualquer espírito. Este Maria teria que ser um espírito diferente, este não conseguiria receber este Jesus. Então, veja, este fala, este dá um jeito, este padre, para que este pichão, este possa ser este melhor aceitado. Então, este pode, este Maria, este também, este da divindade que este veio este terra. Mas se for desse jeito, este filho, então esta divindade que se vê outra, que se vê outra, porque este tem que ter a sua divindade, este para receber Maria. E este vê que não tinha feito cascata, que este não tem fim. E aí este vai chegar um dia e este falar ao padre, este padre, este ovo, este galinha, este come primeiro. Não este fala este para o povo? Tem. Este é a mesma coisa, filho. Então este nós limita as leis do homem. Estas estão escritas de tão jeito afirmado, de tão jeito fincado, que este não vale este do jeito que este padre falava. Este padre, este falava, este sim quando o padre, este Virgem Maria, este mãe de Jesus, este Cristo, este Criador, este Deus. E este Jesus, este Deus. Este padre, este quando o Vida falava, e essa Virgem, este Maria, este mãe, este de Deus. E este então o santo, este é o santo maior, esta divindade maior. Mas este padre, este não se limita a este contar a história, este jeito. Então o padre se limita a este contar a história como é. Então este como é, esta história, este não sua limitações do que este padre se pode galgar a este momento, nesta vida, este padre se diz, este é um espírito, este é muito elevado. Este é o espírito, este de muita compreensão. Este é o espírito, este de muita luz. Este é o espírito divinizado. Senão, este não recebia este Jesus. A gente tem um conhecimento muito aquém, muito vago ainda do mundo espiritual, mesmo depois de tantas revelações. A quem se atribui isso, padre? Este é a vida de cada filho. Este é a compreensão. Este é os riscos que cada filho, este quer assumir. Este filho, este filha, este vida, este é uma vida este toda. Este é um monte de informação é colocado. Uma cultura este é estabelecida. E este filho, este não tem escapatória. Este filho, este não tem janela a se abrir. E este filho vive este todo. E aí chega este um doido de um padre, este vem de longe, chega aqui, e este já estranha, este por ser um padre, está falando dentro do espiritualismo, não é? E aí este padre este começa a falar este de Maria, este padre este começa a falar de Jesus, e este padre este fala diferente, este como escuto, este vou tirar de pedra, este padre este vai escrever o que é bom, e este padre este diz, mas este filho, este filha, ao que este quer escutar? Este quer escutar, este que o padre diz, este quer escutar, este é o que se escuta sempre. Aí este padre, então, este fala que este quer escutar. E este não é, este é o jeito padre. Este padre não sabe este de onde vem, este parece falar, este é o que quer escutar. Este padre, este vem falar, este é o que se faz, este sabe falar. É que estou seguindo os seus dizeres, que este montou este filho. Então, estamos seguindo os seus dizeres. Mas dentro desse assunto, quando este coloca, este é uma entidade, este leva essa entidade, este lhe faz acreditar essa entidade, este faz essa luz, essa entidade é luz. E essa entidade, este traz esperança a seu filho, traz esperança a sua filha, traz cura a seu filho, santifica este tudo, este não é este bacema. Mas este jeito simples que este padre explica, é esse jeito simples de que se faz a lei, esse lei deste plano. Este Jesus, este Maria, este não vieram, este mudar este plano. Este vieram, este por concepção. Este deu concepção, este nasceu. E este nasceu, este viveu, este morreu. E este morreu, este deixou a carne, e este carne, este como espírito, e como luz, e como todos os atributos que este Deus vivo se faz presente também em Jesus, Jesus acendeu. Este Maria, este compreensão, este tinha, este evolução, este de amor, e este faltava, este evolução, este de razão. E este amor, este mais, e este razão, este mais, ele se foi equilibrar este longo da história. Este fez equilibrar este longo da história. E longo da história, este espírito elevado de Maria, este no braço externo de onde se encontra, este maior grandeza. Porque este todos os preces que dado, todos os preces que chega, todos os preces que é atendido, este fraternidade, este Maria vive, este atende todos. Padre Junqueira, qual que é o papel da mulher que hoje é namorada, noiva, esposa, mãe e vó? Em qual sentido este filho hoje pergunta a este padre deste jeito? Em papel este como cuidadora, este tem sentido que este pergunta a este padre? Sentido assim, de importância e o papel na sociedade como uma pessoa útil, como uma pessoa de realizações, como uma pessoa de opinião, como uma pessoa que pode construir tão bem, tão lindamente quanto qualquer homem. Estes filhas, este é um papel, este é fundamental, este é um papel, este é mantenedor, este é um papel, este é sustentador, este está o equilíbrio, este é tudo na vida, este tem a dualidade. Este tem a dualidade de cheio do positivo, cheio do negativo. Este tem a dualidade de cheio do bem, cheio do mal. Este tem a dualidade de cheio homem, cheio mulher. Este como este grandeza é maior, este que faz presente, cheio homem e mulher. Este como este perpetuar a existência humana. Deixa a existência humana, este trazer este acolhe, este trazer espíritos. Este trazer, este dar chances ao seu crescimento, este dar a chance ao aprendizado, este faz, este presente, estes encontros, estes para acertos, estes para cumprimentos. Então, este dizer, este como este falar, este é um prédio. Este faz um prédio, este coloca estes pilares, este monta sua base, este faz, este sustentação. Se a mulher, este desmorona tudo. Se é mulher, este não existe nada. Então, este é mulher, este faz, este presente, este de fundamental importância. De fundamental importância para a existência. E não que este diz, este de povo de opinião, de falar as coisas, este de atribuição, de realizador, este para, este não vem de fechação. Este para, este vem de evolução. Este para, este vem é que sempre foi. Este igual, e que este igual, este possa este mais este perpetuar. Mas este padre vê hoje este concorrência. E este velho vê este concorrência, este não vê só este por causa de excesso. Ele vê este concorrência de mulher e mulher, este de homem e homem, este de perdição. Ele vê este se perdendo este desvalores, este perdendo este daquilo que se faz este como raiz básica para ser o pilar. Para ser essa sustentação que se faz presente a este plano. Então veja, se der atribuição a pode ser homem, pode ser mulher, mas o que se fez presente este longo da história, se filho, filha, que se acompanha padre, se botar este tempo um pouco, enquanto se fazia, achei um caçar, este um buscar esta comida, e o sustento, este de buscar este abrigo, deixe buscar este proteção, este aquele que ficava com a pole, que ficava este com filhos, que se cuidava, que se amamentava, que se fazia este carinho, que se fazia os preparos. Então, este é a base que surgiu, este ao longo da história, este o homem e este trato, esta mulher. Estes valores. O que se tinha de fazer nos tempos outros, eram coisas. Hoje são outras, existem muitas outras variedades. E tem filhos e filhas que hoje fazem isso, fazem outro, fazem mais outro. Existe tanta escolha de fazer, que se tem espaço todos. E estes valores é que se de homem faz papel em mulher, este mulher se faz papel este homem, este perde este isso, este na relação, este perde este isso, este na comunidade, este perde este isso por tudo, mas ele também se ganha. E este balanço, estes filhos, estes filhas, e cabo se buscando compreender, eu digo este padre, hein, que ainda estão se buscando este aprendizado, para se melhorar esse entendimento e se poderem achar esse o seu espaço. Mas esse padre se vê muita concorrência, esse padre se vê muita discórdia, esse tudo, e que esse pode ainda com tudo isso, ainda ter esse mais espaço para se colocar esse achamento de amor, amor, amor, esse dentro de todo esse emaranhado de coisas. Explica para a gente como que o senhor definiria o papel do Espiritismo para a sociedade e depois o papel da Umbanda na sociedade. O papel do Espiritismo, filho, esse se faz de suma importância. Foi o Espiritismo que é o primeiro a se trouxe a revelação, se trouxe nesse caminho de luz, a se é o contato. Este tem em outras religiões que se fica esperando este palavra de Jesus. Este tem religião que está esperando este Jesus este até hoje. E este Jesus, este daquelas que religiões seguem, que este é um grande parte, este diz que este ainda este é a voltar. E este ainda este faz voltar, este faz voltar, este como presença de Jesus. Este tem aquele este que se diz que não, que este não se faz este presença de Jesus, que este presença de Jesus, este na continuidade, este faz este presença de Espírito. E este Espírito vem, este Espírito fala, e este Espírito ajuda. E isso tudo, este é o papel do Espiritismo inicial. Este é o papel, este que o Espiritismo reúne, Espiritismo explica, Espiritismo este mostra, este vida eterna. Este hoje, este for ver, este de monte de religiões que tem, este todas hoje, este tem, este boa parte, este um pouco do Espiritismo. Porque até aquelas que se criticavam o Espiritismo, este hoje é baixo Espiritismo. Porque hoje se fala este troque, este do demônio, este do capeta, este do diabo, não se fala. Mas veja, este fala este como Espírito, este fala este como um ser que este não vive necessariamente este na carne. Este coloca, este é o santo, este coloca este no Espírito. Este coloque aquele que então passou esta vida, quando então este santo, este como Espírito. E se eu começar a se ver, este todo este que passa, este fala, este muda a língua, este muda as maneiras de falar, este maneira de agir, este tudo. Mas este coloque este vivo, o que vem a ver, só este Espiritismo. E o Espiritismo então vem, Espiritismo manifesta, Espiritismo a este traz conteúdo, este traz base para que isso pudesse hoje ser trabalhado. Esse trabalho, esse Espiritismo, então, esse enargou, esse trabalho, este precisa este ter continuado. Esse ser continuado, este trabalho, este faz por Espiritismo, este faz este por várias outras hoje. E este faz várias outras, este o próprio Espiritismo este descobre dentro dele. Espiritismo, este também, este passa este por mudanças, este passa este por adaptações, este passa este por outras, estas ramificações, para que se possa, este, na forma que se conduz, esse meio nosso, ele se possa se perpetuar, se segmentar, porque este, as pessoas mudam. Este pode ver que o Espiritismo hoje, ele se complementa e ele se quebra dentro dele. Ele se perpetua porque este é um trabalho que deve se perpetuar este por muito tempo. Porque toda religião este nasce, toda religião este vive, toda religião este quando do tempo este não se faz, este é mais necessário. Essa religião é chapada e outras surgem e outras este continua. E o Espiritismo este base este para muitas outras. O Espiritismo este traz este matérias para muitas outras. E essa é a forma do Espiritismo, este trabalhar, este tem este por que trabalhar. Este tem este comando cósmico, por que este é assim, desse jeito? E desse jeito este faz funcionar. Então que não se coloque em crítica, que não se coloquem em detalhe, que não se apontem dele, eles se tenham forma de se trabalhar e tenham necessário de trabalhar, e que outras ramificações que se põem presente, e que outras ramificações se fazem se complementares, se fazem sequenciais, e se fazem esses poderem acontecer. E deste se convalem os outros valores e se surgem outros tipos de trabalho. E Espiritismo tem base em muitos trabalhos. Hoje não tem aqueles que se dizem que antes era tudo este capeta, não era tudo capeta, e hoje não, hoje faz uso do Espiritismo, hoje faz uso do Espírito, do Santo, que lá incorpora, que lá faz, e hoje faz tudo misturado. Hoje tudo mistura, toda religião mistura, e todas se querem ser nomes, e todas as que querem ser detentores de forma de trabalho. Sim, graças a Deus. E como é que foi a sua reação quando o senhor ficou sabendo da Umbanda, dos trabalhos que fazem e da desinformação que as pessoas têm que fomenta preconceito descabido para com essa religião? Esses filhos, esses filhas, esses que vivem, essas religiões, esses de forma afro, de forma geral, este faz todos uma confusão. Porque este faz, mas este faz, este formação. Formação de cada filho. Este cada filho, este quando este no berço, este na forma de ser criado. Este vem, este criado, este por dentro deste do espírito, este teve de crença espírita, este leva, este quando vai, este Umbanda, este leva Umbanda, este na forma de espírita. Este filho, este quando, este tem, este quando beijo, e quando criado, este na forma, este de africano. Este quando, este leve a Umbanda, este leve a Umbanda, este africano. E este vê o padre deste Umbanda, este brigando, este entre si. Este brigando, este um diz que este está certo, este outro diz que este está errado. E este fica, este buscando, este uma Umbanda, este querer padronizar, este uma Umbanda que este não deve ser padronizado. Porque este, como eu disse, este Umbanda, este é livre. Este é livre, este é manifestação, este do Espírito. Este Umbanda, este é livre, este é manifestação do Espírito. Então, aqui tem um padre, este desfile inteira, este usar o corpo, este não usa uma mediunidade, este poder, este falar que é padre. Este tudo, este ver, este Umbanda. Este Umbanda, este manifesta. Este Umbanda, este é caridade. Este Umbanda que este padre pega, este padre este não vai, este fazer trabalho, este não for caridade. Este casa, este padre vem, este faz caridade. Este casa, se não fizesse caridade, este padre, a linha dos casos que vem, este não vinha este casa. Mas este tem as linhas, este tem trabalho, este trabalho aquele. Este é aquele que pede ajuda, aquele que se pede um copo d'água. Sempre tem algum, é este para levar este copo d'água. Mas este tem aquele, este que este para levar a água, este filho, este vai olhar ele, este precisa, este merecedor da água. Este filho, este precisa, este fazer presente para que aquele água, este pode chegar aquele filho. Então, este tudo isso que o padre fala, este meu jeito, este é para este mostrar, este confusão que se faz. Nome de religião. E essa confusão este faz, este interna. Essa confusão é que faz interna, achei olha agora, este é o lado de fora. Este é o lado de fora, este para quem este chega, este é Umbanda. E este vê, este Umbanda, é Umbanda de dentro brigando, este não entende este nada. E este vê deste, este é uma desarmonia. Então este é religião, este ainda faz nova, ainda se faz este gatinhar. Ainda se faz, achei aprendedor, este mundo filho, este mundo filha. E este religião, este não foi feita, este no plano, este não foi feita, para este religião ser catequizada. Se a religião este não for feita, este para seguir, este cartilha. Este só pode este pular, este só pode este baixar, este só pode este fazer isso, fazer aquilo, este religião não. Este é uma religião livre do Espírito. Mas o que se não pode, esses filhos e filhas, é se banalizar. Não se pode banalizar. Não se pode se desvirtuar. Não se pode se usar se a força material, se no nome de religião. Porque a religião não comporta. Todo jeito que chega, do jeito que é criado, do jeito que é feito, este só dá título, este só dá nome, mas este não está a essência dessa religião. A essência dessa religião, que é livre, ela tem valores lá colocados, que esses valores não podem ser perdidos, que esses valores não podem estar ausentes, porque isso se faz a grandeza da religião, mas este não está esse traçado, esta maneira, essa ser feita. Porque se for ver este nos regionais, este, cada lugar este é uma tradição, cada lugar este tem este uma forma este de conduzir, este uma forma de acreditar, este uma forma este de manifestar. Isso tudo é humana. Mas o que este não se pode é se este mistura tudo. E estas pessoas, quando se perde, quando se mistura. Mas este corrente do padre, este corrente do que se vem, este não estão preocupados da mistura. Este não tem este pecado de misturar. Ele não tem este pecado de fazer este africano. Este não tem este pecado de fazer este espírita. Este não tem este pecado de bater, este não bater, este cantar, não cantar, este riscar, este não riscar. Este fala este do fundamento. Não fala fundamento, este todo. Este não é pecado. Este é aquele que tem mais coisas, este é aquele que tem menos coisas. Mas este não desvirtua. Este é a grandeza do ato, este é o amor, este é a grandeza, este é do porquê esta religião chegou em terra. Essa religião chegou em terra, este é pela liberdade, este é do Espírito, que este Espírito sempre se manifeste, que este Espírito então traga a sua palavra, que este Espírito então traga a sua cura, e este através do manifesto, este Espírito, em nome de Xambanda, que traga este amém, amém, amém. Em nome de Pai, de Filho, do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Muitos dizem que é um lugar onde se faz amarração, fuma, bebe e fala palavrão. Então, Deus não pode estar ali e nem Jesus Cristo. O padre que já viu o outro lado da moeda, ou seja, como que é nos bastidores do trabalho bem feito de um terreiro, como definiria e de que forma elucidaria quem assim pensa? Esse filho a gente toca em um ponto que a gente tem que sempre tomar muito cuidado, de uma maneira que mexe com os egos de cada filho e filha. E este padre vem falar de um jeito, este é franco, este vem falar de um jeito caro, este cada um exerce como quer receber. Este filho, menino, este meu, que este em breve está corpo. Este é um dirigente, este casa. Se este filho, este não tem, este nutre, este coisas sadias. Se este filho, este não tem, este energia, este positiva. Este não se tem, este uma conduta, este boa. Este padre, este está, este só colocando coisas, né? Este para falar, este filho, isso, aquilo. Mas este filho, este só vai ter este ligação, este não quer. Este padre, este for de luz, como este padre, este que é, este padre só pode se ligar, este quem tem luz. Mas este padre, este não cabe, este padre, este não conta espaço. Então, este começa a explicar este desse jeito, este para simplificar as coisas. Para este mostrar que este, como as coisas, este, pode ser mais simples, este forma de este fazer pensar. Então este padre, que ele fala de uma casa, e esta casa, aonde este é legada, aonde se coloca de forma de Deus, e se um xinga, e se um discorda de outro, e se um briga, e se um fica cobiçando o outro, e se fica arrancando o dinheiro do outro, e se fica explorando o desespero do outro, e se faz esse trabalho para amarrar, para prejudicar. Este está amarrando este filho, este não está deixando este filho viver, este filho ter a vida dele, este filho ter a escolha dele, como este tudo este bom. E este vários outros predicados, este padre poderia falar, vários outros. Mas isso tudo, este, na forma de conduzir, este padre não encontra espaço, não encontra esse espaço. E este é o peito velho, este é o caboclo, este é tudo. Então este quem encontra espaço neste terreiro, neste templo, neste casa, nestes nomes todos que são dados. Quem encontra espaço? Quem tem este vibração? Quem nutre este vibração? quem consegue é ter este ambiente para trabalhar. Então, este mesmo este do espírito, este tem as vibrações, tem os seus níveis de trabalho. Então, este tem em casa, que este padre fala, é que esta casa está negativada, seu dirigente está negativado, este tem o seu trabalhador é negativado. Mas aí este tem o ego, então este padre fala assim, e vai pensar, então este padre diz é que tudo mentira, este está correndo. E não, este padre não diz que é mentira. Mas este padre está dizendo que neste casa, este que está negativada, esta energia que vem, se dando incorporação, é bem negativada. E este não estou este falando de Exu. Este pode vir esta entidade esta, esta entidade aquela, esta entidade aquela, este não é dualidade. Se é dualidade, se tem entidade, se é dualidade no nome, no positivo, se tem no negativo. E esse negativo tem feito, e esse negativo faz realização, e esse negativo se faz cumprir, se faz. Mas esse menos tolerante, esse menos de amor, amor, amor. Esse trabalho em outras vibrações que ainda se precisa muito mais para se crescer. Esse muito mais para chegar a ser um caminho do Cristo. Este é o caminho, este da divindade maior. Então este tem este vários níveis de trabalho. E este não fala desse jeito, este modo de se credenciar e descredenciar, este não é uma casa. E este não fala desse jeito, este para dizer que este então é melhor que este outro, este não. Este para este fala desse jeito, este para este qualificar. Este para este mostrar este que este muitos casos realizadores. Mas que nessas casas, este tem essas diferenciações. E essas diferenciações, este não diz, este para a maneira de trabalhar. Não é este de tocar este tambor, este não tocar, não é este de cantar e não cantar, de ter e não ter, de cada vez ser bonita, este cada vez ser feia, não é este nada disso. Este do que nutre, este do que tem a poder, este amor, este trabalhar. Então, este numa casa, ao se encontra este trabalho, este forte, este firme, este vivo, este qual é o significado, este qual é o poder de realização, e é nisso que este faz este de frente. Porque este chega um filho, este neste casa, este em qualquer outro se casa, e ele chega, este é a vibração dele, este for de luz, ele encontra, quando chegar a casa, este pôr o pé a casa, ele sente aquela casa, este não está em mesma vibração. Agora, se este é um filho, chega em uma casa, este não tem, este é melhor vibração, este tem uma vibração, este pesada, este discorda, este rancor. E chega numa casa, este também, encontra esta mesma energia, este filho se sente bem. E esta casa se transforma, este é maravilhosa, porque este está na mesma vibração negativa daquele filho. Então, de novo, este padre este não desqualifica, mas este padre explica esta diferença dos trabalhos que este tem na Umbanda, este no Candomblé, e este nome todo, que vocês falam que este padre se perde este nome todo. A gente dá muito nome para as coisas, padre. Tudo é título, né? É título deste, título daquele, título deste. Até este padre, este não vai virar padre, daqui a pouco vão chamar ele de qualquer outra coisa. O que o senhor tem a dizer sobre o voto de castidade? Filho, este padre se diz que este é um poder de escolha. Porque este faz porque este é um voto de castidade. Se faz este por não viver este na carne, porque se foi feito este para fazer na carne. Se este filho, este filho, este vem junto a esta terra. E nesta terra, se faz este uso da matéria, este padre este diz, porque este filho, este prima, este fazer uso da matéria. Se este filho, este fala, este padre, este faz este deste jeito, este porque este não me sinto bem, padre, este não quero, padre. Este não me completa, este não me realiza, este monte de coisas, este padre diz. Filho, então este é sabedoria, esta escolha. Agora, se este padre este diz que o filho fala, este padre, olha, que este é contra a regra de Deus, padre. E este padre diz, mas este quem diz essa regra de Deus, filho? É porque este diz essa religião, é porque este diz este padre, é porque este diz este diz aquele, este é lei dos homens, este não é lei de Deus. Então, este padre, este é um cabeça este aberta, este faz este liberdade, este faz uso, e uso, este do que? Este tem este na matéria para este fazer uso. Então, este faz este diferença. Este não faz uso porque este não quer, este não completa, Este padre diz, então, este filho está certo, porque está em consciência, este buscando este aquilo que este faz é melhor. Agora, este filho que este faz, este por regra, este de outro, este vida, este filho, este padre fala, este filho, este não vive este própria vida. Este filho, este vive, este uma vida emprestada, uma vida este de outras pessoas, e não é dele. E aí, este filho, este não tem paz, este não tem esta harmonia, porque este não se sente, assim deslocado. E aí você vê, este, não, para, não fala de crítica, mas de ver, este, há muitos a escondido, há muitos a escondido, a debaixo dos panos, que ninguém vê. Mas este que não vê? Este não vê, este, ele próprio vê, este mesmo sente, este mesmo faz. Então, que este seja franco, este própria vida, este não vive uma vida emprestada, este faça realizador, este do que é matéria, este Deus vivo, este colocou, este alcance de cada filho e filha, este aqui coloca. E quanto à homossexualidade, qual que é a opinião do padre? Isso daí é um pecado? Isso daí é uma sem-vergonhice? Isso daí é uma prova para o espírito de compensação de outras vidas? O que, que é isso, pai? Esse filho, este tem um pouco de tudo. Esse filho, este diz, este padre, este sem-vergonhice. Acha que tem aquele e que este gosta de deixar de outro jeito. E este padre este diz, este não tem esta matéria. Este não segue, este é a ordem natural das coisas. Mas este padre este brinca, este diz, este filho, este, quando este teve a filha este para seguir, este filho, este pegou este filho errado. E este pegou este filho errado, este veio de um jeito, este queria ser do outro jeito. Então, este padre, este não tem este condenar, este é a escolha. Mas este padre diz, este que filho e filha, este em tudo que mude, este que é natural, este da vida, este padre está contra este própria vida. Então, se esse filho, este diz, olha, este padre, este não quer este me dar direito, este concepção, eu não quero este dar direito, este é um novo espírito junto a este plano. Este padre este diz, mas este filho, este tem este direito, então, de não ter este filho aqui. Mas se esse padre este diz, mas esse filho este combinou que este daria chance, este outro que precisava vir, este recusou, este filho está este buscando este um caminho a ele, e este está respondendo um caminho a ele. Então veja, este é um prisma, este é uma forma de ver sobre este. Este não, este vai ter este aquele, que este vai ter este relação, porque este sente prazer. Mas este prazer, este é um prazer este de carne. Este não é um prazer este de mente, este não é um prazer este espiritual. Mas é um prazer de carne, que depois de carne, este sexo existe. O sexo este não resume este na carne. O sexo existe, este também é espírito. Este pega um espírito, este pega outro espírito, e este espírito junta outro espírito que está este carregado, este se desfaz, este descarregamento, este por a força do sexo. Então, este mesmo, este não é espírito, este muitos, este estranha, este também se faz vivo. Então, este veja, este eu já, este na carne, este como este prazer, este prazer, este vivido só na carne, este fez, é como se fala. Olha, este filho, você poderia se fazer isto, você poderia se fazer isso, fazendo o padre faz defeito. Este filho poderia se fazer este, você poderia fazer aquele, você poderia fazer este. E aí chega um momento, você fala, mas este filho só fez este, só fez aquele. E este aí fica aqui a ação de dever, que é a ação de não cumprir. Então o padre este não fala este de condenar. O padre este fala este de escolhas. Este, a filha ou filha faz a escolha, a filha ou filha se abaixa, essa escolha, e este responde a essa escolha. Porque este no que for lei, este no que for a justiça, que assim este funciona, que assim este conduza, que este assim este te leve, ou que este assim este não te permite elevar. Este por essa escolha, este bom quando diz a esse filho, este tem um caminhador, este filho, é dele. E este caminhador, este pai, este não atrapalha, este caminhador. Este pai este não prejudica este caminhador, este filho. Que este filho faça este caminhador. Este caminhador, este filho, este relacionar a mulher, este caminhador, este filho, ou relacionar homem, este filho, este faz o caminhador dele. Este padre, este não por este, que ele vem, este padre deixa de vir, este padre deixa de atuar. Mas se este filho se perde por este caminhador, este filho se afasta, este filho se desvirtua, este padre não consegue atuar. E não este por causa da escolha, este por causa dos resultados que este escolha se pode trazer, este filho e filha. Então que as pessoas, este, quando este vive, este de cada um, que elas este amem, elas se amem mesmo, este tudo, elas se amem e elas se amem, mas elas amem este de verdadeiro. E que se este seja de sexo igual, este seja de sexo diferente, e que se façam vivas, e que se façam este presente, mas que se façam este mais este da vibração da matéria, e que se façam mais, e que chegam além, e que se coloquem este além, e que se vivem também este na força do Espírito, porque como Espírito, acham? Hoje estão aqui junto a este caso, hoje estão junto a este corpo, hoje estão junto a este fase da vida. E este amanhã, este vai levar este filho a este outro lugar, este outra casa, este outro jeito. Então, este, como disse este já da entrevista, de outra hora, este diga, este tudo em continuidade. Então, lute, conheça, este faça valer, este tudo, mas este vai além. Então, este padre, este, quando estava em terra, este padre, quando este aqui veio, este padre se dizia, este todo o contrário. Este padre se dizia que não, que este egoísta, que este fica em homem, era marado no homem, mulher, este marado mulher, este é todo egoísta. Aí este padre se disse, mas dera este tempo ao padre, que este padre também tem que aprender, este padre vai se evoluir, este padre, então este padre, hoje este não julga. Este padre julga, este padre é julgado. Este padre se condena, este padre é condenado. E isso tudo que este faz este diferente de quem nós somos, este faz este diferente este do que nós pensamos, este faz diferente este do que foi ensinado, este não serve, este repele este da sociedade, este afasta este da sociedade. Isso não pode ser assim. Isso não pode. Este cadê o amor, este cadê a fraternidade, e cadê esta concepção, este Deus vivo? Então a gente tem que separar. Então a gente, como foi feita essa pergunta a este padre, a gente tem que ser egoísta? Tem que ser egoísta. A gente tem chapadeja? Tem chapadeja. Mas a gente tem amor, a gente tem carinho, a gente também tem esse bom status, a gente também tem essa concepção da família, a gente tem esse coisas boas e esse maiores. E isso não está, esse por as escolhas, esse do sexo. Este está para escolhas da forma que deve viver, independente do sexo. Ô padre, o senhor parece um diplomata do mundo espiritual. O senhor veio preparado, hein? Esse filho é fazer essa pergunta fácil. E ele fica mais fácil esse padre falar. Mas que esse tudo que pergunta, esse filho faz, que essa pode ser levada aos outros. E os outros possam a evoluir com tudo isso. Mas a gente prepara, aí nós já tínhamos a combinada. Olha lá, padre, já estou chamando o senhor, já daqui a pouco está chegando um tempo de ir, falta 5 minutos. Eu queria que o senhor, assim, nesse momento, falasse quais são as 3 coisas de tudo que a gente falou que o senhor acha assim, mais importante relembrar, para as pessoas saírem assim, com isso bem gravado no coração. Então, esse filho, esse filha, que este agora este dá a oportunidade de escutar este padre, este anota este no caderno. Este faz a escrita, para encher na memória, este não esquecer. Então, este é a primeira, este anota. Este ame. Este agora, este é a segunda, este ame. E este é a terceira e última, este ame. E ame, ame e ame. Graças a Deus. Agora, padre, pode ser revelada a colônia onde o senhor atua? Este não é este problema, este de nomes dito, igual este falou, este figas, é tudo em nome. Uhum. Mas este colônia que este atua, este não é este aruanda, igual todos falam. Este padre, este vem, este verbo divino. Este colônia, este colônia, deste padre chama este verbo divino. Este, é bonito. Este mundo muito bonito, este muitas coisas mais maravilhosas e este muitas coisas é que este nos deixam tristes, porque este nós sente este, as coisas este que passam junto a este terra. Nós sente este tudo, a gente este, se envolve com este tudo e busca este, de todas as forças este poder este fazer força e generar esta casa, e generar este, este, este espaço. E generar este para que essas pessoas se possam ser melhor, que esses filhos, as filhas, este possam evoluir, este possam se engrandecer e possam encontrar este caminho, esta luz. Então, este nosso este colônia, este trabalho este para ajudar este na costa, este nosso trabalho este para ajudar este, este junto, este espaço de quando desliga, de quando e nós fazemos esses trabalhos. Padre, tem uma senhora ouvindo, ela é muito de fé, ela é muito católica, eu tenho certeza, em algum lugar do tempo ela está ouvindo, é, e ela já está pensando, falou, será que se eu fizer uma oração e pedir a ajuda do padre, para ele me dar força, fé, esperança na minha caminhada, na vida, será que ele dá? Como é que ela pode fazer isso? Se é que o senhor pode dar aí essa ajuda para ela, como que ela pode pedir isso, que oração que ela pode fazer, ensina ela, Padre. A essa senhora, este padre, este fala a ela, este pede sempre a Deus. Este padre, este é um mero trabalhador. Então, este pede sempre a Deus. Este pedido a Deus, este pode este pedir, pensar ao Padre. Este pensou neste padre, este pensou, este não pensou do padre, este na corrente padre, este na corrente toda, irmão, esta ajuda. E aí, este pede este oração, este do coração, este pede este aquilo, que este vai no âmago, este vai no âmago, este não precisa este palavra, este decorada, este palavra, este repetida, mas se este também for repetida, este decorada, este também serve. Mas que faça este com o seu coração, que faça este com a sua alma, com a sua acreditar, a sua verdade. Que este tudo, este vai este trazer este benefício, este vai trazer este luz, e vai trazer este paz. E que faça isto com espontaneidade, e que faça isto com franqueza, e que faça isto este, buscando este amor no coração. Porque este amor, este amor este vivido, este é o amor sentido. Este é o amor retornado. Então, este faça livre. Faça livre. Este é o jeito que este padre ensina. Este pode deixar aqui o padre ensinar o Pai Nosso, que todos já sabem, e fazer este um Pai Nosso, este maravilhoso, e este lindo. Mas faça este Pai Nosso maravilhoso, que este Jesus vivo nos ensinou, mas faça sentindo, este vendo as palavras, este faça este mentalizado, este. E este, então, esta oração é maravilhosa, mas e aquela, este, para quem este não sabe, ou este, para aquele que quer fazer este, uma outra oração, este faz este, abrir nosso coração. Aí este abre. Este conta este, os problemas, este numa oração. Este pede este, ajuda que precisa. Este coloca este sentido a tudo e a todos, que essa ajuda este, é momentânea, essa ajuda este, é imediata. Este cada filho e filha que este roga este pensamento a este Pai, este ajuda, este vem, este no mesmo ato. Este ajuda, este vem, este na mesma hora. Só que este ajuda, ele vem, ele passa por este filho. Este vai ter este filho, que este vai pedir este ajuda, este não recebe este ajuda. Mas não é que ele não recebe ajuda, este ajuda vem, este vem, ele passa. Mas este filho não recebe porque ele não capta. Porque este filho, este faz este uma oração maravilhosa, mas este faz este de palavra, este faz só de boca, este não sente nada. Este não tem este percepção, este não faz elo, este não mentaliza, este não faz ligação. Então, essa oração é só decorada. Exatamente este que o padre fala a esta senhora. Este faz, este não quer, este acredita. Este é católica, essa senhora, este é a melhor religião de toda. Este é a melhor religião de toda. Este é a religião melhor de toda, é sempre a sua. A sua religião é sempre a melhor de toda. A religião que te completa, a religião que te dá é luz e te dá resposta, essa é a melhor religião. Então, este não se faça por nome de religião, Mas que for a sua religião, você siga, você deve ir adiante. Mas na hora de ligar com o pai, este para ele pede. Agora, este quando vê ajuda para ligar este pai, este prestigiar do padre, corrigir do padre, este pensar que nós estamos juntos, este ajudando. E que pai da luz, este pai celeste, este pai de amor, este te ajude hoje e sempre. Este nome de pai, de filho, de espírito, chamando amém, amém, amém. Graças a Deus. Então, antes de chegar a mensagem final, quero pedir a Deus, então, que permita que o padre também, se for da vontade do padre, interceda por esse trabalho, para que nós possamos sempre alcançar o coração de mais e mais pessoas, que possamos sempre continuar aí, sem qualquer tipo de interesse, que não seja aquele delineado antes mesmo que viéssemos para a Terra. Então, que o Senhor possa nos ajudar, nos dar forças, mantermos aí sempre no caminho do bem, do amor. E digo a este filho que este me dá espaço, que este filho este não delimite, que este filho este não constranja, este filho este tem este cabeça este bem formada, mas que este não se deixe que outros e que este busquem este desvirtuar o seu trabalho, que este se fortaleja, que você faça suas correntes de cura, suas correntes de ajuda, suas correntes de benefício, que você tenha seus resguardos, para que esses forças e outras, esses não tentem desmontar o que você finca esta terra. Que o que você finca esta terra, que ela se possa ir, que ela se possa ir este nessa fora, este de maldade, sem maldade. Que ela se possa ir este no propósito de justiça, neste propósito de este fazer esclarecer. E que este não se molde, este porque este gosta mais, este porque este gosta menos. Agora este padre este disse, este é a mensagem este do padre, este foi, este para este sementeador. Então esta sementinha este coloca, este mesmo trabalho, este põe a semente, este deixa ela. E o tempo que essa semente fica, o tempo que ela leva para essa semente poder e ter o resultado, isso não depende de nós. Depende de cada um. De cada um esse poder ter os seus passos, de poder ter as suas compreensões, e poder fazer benefício a esse. Então, esse para cada um, esse que critica esse filho, esse você é filho. Esse cada um critica, e que critiquem. E que você se peça benção a estes, que eles possam se continuar se perdendo tempo, mas que possam se continuar se aprendendo com o seu trabalho. Que isso te dê força, que isso te dê luz, e para que você possa sempre se melhorar-se, e isso também se descobrir é por dentro de tudo isso. Que isso seja a força maior do que o todo o grupo de trabalho rodeia ser e se faça presente. Muita luz este filho. Este nome é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém, amém, amém. Graças a Deus, meu padre querido. Então, faça para a gente uma mensagem final. Esse padre, este no fim, este vem falar, este cada filho. Que este busque, este compreender, este mais. Este padre diz, olha este filho. Este dá tempo para as coisas acontecerem na sua vida. Este não seja este tão imediatista. Não se busque as coisas este de um jeito que este não seja este merecedor. Deixe o tempo de maturação. Deixe o tempo este de aprendizado, este encontrar espaço dentro da sua vida, dentro da sua causa. Este padre este diz, este porque este tempo este vai transformar este um filho melhor. Este faz este compreensão este do que está à sua volta. Faz compreensão, este dê oportunidade e tudo isso é chamar-se. Este aprende este a ver as coisas boas dessa vida. Este muita coisa boa dessa vida. E toda aquela que este filho, este filha, este vê que este é boa, este não inveja, este é o Jaime nós. Este é um filho ou filha, este vê coisa boa, este aproveita este. Este faz, este cópia, mas não este por ancor este de roubar, mas este como valor, este de valorizar este de realização do outro, mas de ver que este chama este você. Se cada filho e filha este der mais as mãos, se cada filho e filha este ajudar este mais de verdade, este libertar este desses montes de regras, desses montes de limitações, que cada filho e filha este mais verdadeiro, verdadeiro com si, este verdadeiro este com próximo, este filho este, no final deste galgado todo, este filho e filha, este vai descobrir que este pode ser feliz, este pode deixar felicidade, esse abundância de coisas, esse os peitos este realizados. Então, este padre diz isso tudo para dizer que tudo está ao seu alcance. Este tudo que você precisa, você vai atrás, você busque, você alimente, que você vai conseguir. Isso no tempo, mas você vai conseguir. Você faça este merecedor, você faça este grandioso para que essas obras sejam grandes. E este, acima de tudo, este dentro desta doutrina do Pai, dentro deste amor maior. Este amor vive em você quando você vê que é você chamando amor. Quando você aprender a ver as coisas boas e não as ruins, este amor está vivo em você. E isso, esse padre diz, isso é prática, isso é uso. Isso usa hoje, amanhã, isso usa depois. E aí quando eu vejo, este é nós. E nós deixamos desse jeito. E que essa palavra então, este de Pai, e essa forma de ser, ela se possa encher uma coisa só. Encher não encher uma coisa só, este filho, este filho que hoje escutou o Padre, este vai ser mais completo. Porque este vai ser este Deus vivo dentro de você. A você vai emanar essa força, você vai ser essa força, e esse filho e filha, este vai ter tudo este que precisa, este todos os instrumentos para se fazer este a diferença na própria vida. Então, este, quando nós olhamos lado, cada filho e filha, este olha porque este nós vê, está precisando de alguma coisa, este filho e filha, porque nós já este tem muito, e de muito que nós temos, nós divide, nós ajuda, nós compartilha, porque este enquanto um atrás, este todos atrás. Enquanto um faltante de merecimento, este enquanto um faltante de esclarecimento, enquanto um faltante de crescimento, nós espera este um. Nós espera este um e nós dá esta mão, este nós dá os pés, nós dá este corpo e nós dá este tudo para que a gente possa trazer este um e todos nós este tenha direito a este legalgar futuras melhores. Este Pai da vida, este pai de amor, este Pai de alegria, ele vai encher o coração. Encher o coração, ele possa estar feliz por todo aquele que precisar desse fio, que esse fio possa pagar. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém, amém, amém. Graças a Deus, Padre Junqueiro, que Deus possa nos permitir ter a oportunidade aí de outros encontros com o Senhor, e mande da parte desse projeto, do Diálogo com os Espíritos, um muito obrigado a todos os dirigentes, ministros e diretores da colônia do Verbo Divino. Que o Pai Divino abençoe seu trabalho, este filho, e que eu busque sempre maiores crescimentos e a galgue maiores caminhos, que a sua porta esteja aberta e que você possa só crescer. Que o aprendizado se reine no seu coração e leve esse aprendizado a todos os outros. Graças a Deus. Muito obrigado. Só bênção, Padre. Em nome de Pai, em nome de Filho, em nome do Espírito Santo, amém, amém, amém. Este acabou este trabalho? Sim. Então este Padre vai. Este Padre muito vai. Obrigado. Que ele abençoe esta casa, que abençoe este meu menino, cantar seu corpo, este Pai, que este tenha muita luz e que sempre que pode, possa ajudar os outros todos. Sim. Que este trabalho ele possa aquecer e possa ajudar tantos outros, que é a primícia da casa. Sim. Então, você guarda o santo, viu? Muito obrigado. Tchau, Padre! obrigado. E todos os seres fiquem na luz, que a luz perpetue em vocês. Tudo bem? Falei certinho. Falou? Falei? Sei lá. E aí, tô voltando. Graças a Deus. Como é que normalmente no final eu pergunto às pessoas como elas estão se sentindo tá. depois do trabalho de intermediação espiritual? Bom, o trabalho com o padre é sempre muito gostoso. Eu sinto uma harmonia, um calor. É uma coisa um pouco assim indescritível, é uma coisa assim de paz. Eu me sinto em paz, é como se tivesse feito uma revolução aqui dentro de mim. Eu sinto um pouco o sintoma da incorporação, mas é coisa que acostuma, né? Rapidamente volta, dá um pouquinho assim, parece um pouquinho de tontura, mas é coisa que é natural. No instantinho eu tô me sentindo bem natural, né? bem simples. É uma forma simples, né? Como é que foi para o senhor quando descobriu que um padre se predispôs a falar através da sua mediunidade? Então, a minha mediunidade, ela foi uma mediunidade demorada pelo tempo por acontecer. Eu reneguei ela durante muito tempo, eu achei que eu não tinha nada a ver com isso, nunca me coloquei em uma situação dessa. Mas quando aconteceu, eu estava por acaso, embora não acredite no por acaso, mas uma oportunidade de um trabalho desse nível, na mesma noite que, por incrível que pareça, eu fui conhecer, eu incorporei. E na primeira, não digo primeira incorporação, não sei te dizer a ordem, já veio o padre. Então, parece que o padre já me acompanha um pouquinho mais de tempo. Por relatos que eu tenho, não sei se realmente ela tem essa forma, me parece até que a gente tem alguma ligação espiritual, não sei. Não sei se eu tenho esse quilate todo, mas de qualquer maneira, eu tenho a felicidade, né? A alegria de quando dessa palavra, de alguma maneira, quando possível, compartilhar, né? É uma pergunta que eu não fiz a ele. Você sabe mais ou menos com qual idade ele se apresenta? Olha, não sei se eu posso te dar precisão, mas eu chutaria um valinho, talvez a minha idade, 40, 50 anos. Ah, não sei, eu tô chutando. Não sei se dá certinho isso. E então vamos lá, você trabalha assim, eu digo trabalhar não, mas se presta pela caridade ao trabalho espiritual. Então, você cobra alguma coisa? Não. A Umbanda que eu acredito, Jefferson, é uma Umbanda caritativa. Eu acredito no Sete Encruzilhada, eu acredito naquela anunciação que foi dita, aquele espírito que um pouco mais tiver, vamos aprender com ele, aquele espírito que um pouquinho menos tiver, vamos levar um pouquinho da gente para ele e não virar as costas para ninguém. Eu acredito numa Umbanda livre. Eu acredito numa Umbanda caritativa. Essa é uma casa muito simples, é uma casa pequena, mas é uma casa que quando um guia espiritual, ele diz, olha, acenda lá uma vela, porque essa vela vai te ajudar. A gente tem uma velhinha aqui, a gente fala, por favor, leva a vela para quem sabe você não esquecer de acender e poder se ajudar. Deixa eu falar, filha, que você vai escutar depois deste. Poxa, tudo o que você faz, tudo o que você busca, tudo este é o seu resultado de sua vida. Este é muito agalga, este é muito, este fica colocando as coisas outras. Eu chego do caminho que você leva, do caminho que você faz, é o resultado de sua vida. Então, veja, se você não colocar Deus em Shashima, este Deus não está acima. Este não está este por palavra, este está por atitude, este está por sentimento, este está por forma de ser, este está por chamar as caras, este viver a vida, este tudo é que este contribui, este é quem se é. E este tudo é quem se é, este não tem este como ficar se enganando. Este não tem, porque este pode este fazer este máscara, este pode este fazer este que for. Mas este é o seu íntimo, que este pergunta que este filho faz, este é o íntimo, este reforma, se cobra.